Tô ouvindo de alguém. Eita! Tô escutando também. Ô, Oi! Silvestre! Não, E aí, amigo, o Foca rapaz? tá aqui, inclusive, arranjou o microfone. Ele arranjou, só que agora ele não tá falando porque ele passou das 10h30 e ele virou uma Ah, foca. tadinho, tem que mimir. Ele é divertido, mas ele Tem não que deixa. ser. Ô, Dalzê, você tá sabendo da pauta aí? Passa aí, passei de novo, assim. É, eu vi a mensagem do seguir. Aí eu fui responder e percebi que estava sem crédito. Relaxa, cara. Amanhã eu tô sem crédito também. Acontece muito. Aí, mandei a pauta. Street Fighter hoje, hein, cara? Beleza. Street Nossa, Fighter? velho, que porra enorme. Ah, é só pra situar a gente, pra fazer, saber mais ou menos da história. Vini, seu burro, leia a Eu tô pauta. vendo. É, porque Eu o tô Vini já vendo. me perguntou 4 vezes sobre essa maldita. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Amigos! Eu sou o Evandro e hoje aqui comigo estou com os jogadores Segui. Eu. Delay mental. Superante. Delay mental. Caralho, tem um monte de gente na chamada. Eu vi um foca. Estamos aqui com Zueis. Hadouken! Estamos também com Godokin. Ataque das coroas. Voltando ao nosso convívio aqui também, Ultimate Hawkeye. Quem? Só os piadistas aqui, né, na chamada hoje. É, tem nada aqui. E hoje temos um convidado também aqui, o nosso comentarista lá no site, o Rafael. Boa tarde! Não, Cleber, tô errado. Não, vai ser. Vamos derrubar esse cara da conversa. É, já começou mal, cara. Vai levar um fatality. Fala mais perto do microfone, por favor, que tá um pouco baixo o teu som. Não sei se vocês estão captando bem aí o Rafael. Sim, eu tô ouvindo de tranquilo. Boa. Esse pode depois de edição ver o seu gariba mesmo, então tá bom. Ou eu, né? Maldito. Ah, é, também. Ou eu também. Não posso falar nada. Então, galera, a gente está se juntando aqui hoje para falar sobre o melhor jogo de luta já feito. Melhor série, né? Outro Melhor série de jogo de luta. Melhor série de luta. World Heroes. Depois nenhum do Mortal que bateu Kombat. Até hoje, que é... Cara, derruba o Edson, por favor. É World Heroes. Estamos falando de Street Fighter! Yes! Porque todo mundo cagou para a apresentação do Evandro. Yes! Yes! Agora ele vai cortar toda essa parte e aproximar esse. Então vamos falar sobre todos os jogos, as origens, suas histórias. E vamos começar logo essa porra aí. Antes de começar, só para avisar pra galera, a gente vai seguir mais ou menos esse formato. A gente vai falar por ordem de saiu e não pela ordem cronológica. Então vocês se virem aí pra entender como é que é a ordem cronológica, tá? Não se preocupem, a Capcom também não sabe. Ela, a cronologia. Sim, também não. A cronologia do Street só não é mais cagada porque tem no Mortal Kombat. Então, vamos lá. Zeste, por favor. Oh, no... Tu que tava lá no... quando lançaram o Street Fighter primeiro. É, na verdade eu tava mesmo, não faz tanto tempo assim. Foi em 87, né, cara? Ah, cara. O primeiro arcade. Pra mim faz. Eu não era nascido em 87 ainda. Caralho. Eu tinha 3 anos. Eu tinha menos 3 anos. Eu também. Então, você é um bolha, você é um bolha e você também é um bolha. Mas enfim. Ah. O 87, a Capcom lançou o primeiro arcade Street Fighter e foi uma bosta, né? Ele tinha os botões de chute e soco, que a gente espera, mas o botão era de pressão, era horrível, supostamente então. Quando você aperta mais forte, você teria um golpe mais forte. Mas boa sorte em encontrar um arcade que estivesse funcionando assim. Ah, é uma ideia genial, vai, cara. Mas só que nunca ia dar certo. Não ia, cara, não por muito tempo. Isso, cara. Você imagina os montes de moleque suado, fedorento lá no arcade jogando essa porra por 22 horas, cara. Se não ia quebrar em 2 semanas, sabe? Jogando Street Fighter igual o Hitler naquele. Nine, nine, nine, nine. Metendo a mãozona, cara. Pancando o botão. Mas na verdade, eu acho que não rolava isso, não, cara. Porque o jogo era muito ruim, na verdade. Sim, os comandos eram péssimos, cara. A execução era triste, triste. É, não tinha como você soltar um Hadouken com facilidade, nem um Shoryuken. E o detalhe era esse, né? Se por acaso você acertasse, você arrancava metade da energia. Mas só que era muito difícil fazer, cara. Esperando o impossível, tá ligado? Muito, muito difícil, cara. E só tinha o Ryu e o Ken pra você escolher. O que era basicamente escolher o mesmo cara, né? Só tinha dois jogadores, né? Sim, só mudava a cor, né? Sim. Mas aí o esquema desse aí que revolucionou, cara, primeiro, tipo, porque além de definir a jogabilidade, definir entre aspas, né, porque o bagulho é uma bosta, é porque rolava os 3 botões pra soco e 3 botões pra chute, né. Depois que a galera percebeu que o fliperama com pressão não ia funcionar nunca, aí trocaram pro fliperama com 6 botões. Exato. Aí a coisa começou a andar, tá ligado? Foi a única coisa que valeu desse Street Fighter foi isso, porque, tipo, o resto você pode pegar e jogar no lixo, porque, tipo, nada. A jogabilidade é cagada, os personagens também são bem, bem pouco inspirados, se for pensar bem, cara. Porque ficou quem pros outros? Não, ficou o Sagat, o Ryu e quem? É, então, era bem meia boca tudo, né, cara? Que eu... Eu vi... Era tão merda que até a porra do Ryu tinha uma pontuquinha. Tipo... A maioria dos personagens só foram... Oh, desculpa, te atrapalhei. Completa agora. O Ryu usava Crocs vermelho. O Ryu usava Crocs vermelho e ele era ruivo, né, cara? Verdade. Pô, não tinha o Bird também nesse daí? Tinha o Bird. Tinha o Bird, tinha o Adon. O Gain e o Adon também. E tinha o ninja mais genérico de todos, né? Tinha um cara que... Bem depois. Tinha um cara que ele só foi utilizado no SNK vs. Capcom, um tiozão que tinha uns bastões, assim? O Rolento. Não, o Rolento. Não sei qual que é esse tiozão. Não lembro, mano. Não lembro qual. Não, Rolento, cara, tal de Eagle, alguma coisinha. Eagle? Mas deixa, é... então. Ah, o Eagle, cara, tem de... Ah, não conheço. Eu não conheço esse cara. Eu tô vendo a fotinha isso, dele esse aqui. Mesmo. Cara, eu não joguei esse jogo bastante pra conhecer todos os personagens, cara. Né, então, também não cheguei tão longe. Eu lembro do ninja genérico, do monge genérico... É, então, eu sempre lutava contra o monge genérico e perdia, cara. Era sempre, essas são as minhas lembranças, assim. E sabia que tinha o Sagat no final. Só. Mas eu joguei aqui na mesma época que já tinha saído Street Fighter 2, né, cara? Então, não vou dar muito importância pra esse jogo. Ah, tipo, você jogou meio por curiosidade mórbida, porque, tipo, não valeu de nada, basicamente, né? Foi, não valeu de porra nenhuma. Tinha alguma qual era a história, cara? Tinha história? Então, cara... Eu não tinha porra nenhuma de história, era só um campeonato genérico. É que, tipo... Não, tem história, né? Que é a mesma história de todos os jogos de luta, especialmente Street Fighter. Que é, tipo, o cara que quer conquistar o mundo e pra isso, por algum motivo, ele chama os caras mais fortes porque ele pensa... Se eu derrotar todos os mais fortes, eu vou conseguir conquistar o mundo, tá ligado? Tipo... Se ele aí... se matar tudo, não vai. Se ele se matar tudo no campeonato, não vai ter ninguém pra impedir depois. É, aí ele perde, tá ligado? Não, não. Tipo, aí ele perdeu e acabou. Não vai ter zero. É, exato, né? Não vai ter um único policial com uma pistola no mundo inteiro, né? Não, não, não. Só tem o lutador que pode parar ele, tá ligado? Tipo, esse é o esquema. Tipo, não faz sentido, mas teoricamente, o Sagat. Ele era o fodão, ele era tipo o lutador supremo e ele queria mostrar pro mundo e que ele era o lutador supremo. Aí ele organizou um torneio, tá ligado? Pode contar toda a história aqui? Vontade, cara. Toda a história que fica muito tremendo do jogo. Aí, vamos lá. Roda batalhas random. Rola muitas batalhas random, tipo você contra o monge random, contra o ninja random, contra o porteiro random, tipo esse tipo de coisa assim, escrota, tá ligado? Aí no final lutador de rua americano random. É, não, é bem isso. No final das contas, tipo, o final é Ryu contra Sagat. Aí o Ryu perdeu. Tipo, o Sagat ficou dando uma zoada nele de leves assim. E por algum motivo o Ryu ficou meio possuído ou só fica bravo. Dá um Shoryuken e faz um corte. Aí magicamente o Sagat desiste do título e o Ryu virou campeão, tá ligado? Tipo, essa é a história desse Fighter 1. Um lixo! É, e foi a primeira vez que surgiu o Evil Ryu, né? É, então, é que eu não sei se ele já era possuidão do mal, ou se só caguei não, uma regra ele só deu um Shoryuken normal. É retcon, tá retcon. O Evil Ryu mesmo surgiu, acho que no depois do Street Fighter Zero, assim, no alpha, é isso. Conceito dele. É, foi só no alpha o conceito dele mesmo, né? No Street Fighter 2 fala que o Ryu só ficou puto. Ah, tá. É, então, tipo, teoricamente... Achei que fosse Years in the Making, assim, no jogo. Ah, né? Não, foi só um Shoryuken de fogo do Ken, que naquela época o Ryu também tinha, e deu isso. Tá ligado? Exato. A Capcom sempre teve, assim, a preparação pros roteiros, assim, igual da DC Comics. É, tipo... Nenhuma. Não, faz o bagulho, oito anos depois ele pensa, porra, a gente podia ter feito uma coisa melhor. Aí eles vão lá e fazem um retcon, tá ligado? Um bagulho igual, por isso que sai tanto jogo igual e pra mudar uma linha do final, assim. É. Eu fiz o que também do meu emprego que vem no final do jogo de DLC, brother. Exatamente, cara. Pelo menos não fizeram zona que nem Guilty Gear, né, cara? Um retcon atrás do outro, viagens no tempo e tudo mais. O Guilty Gear, ele fazia um retcon do retcon, que anulava o primeiro retcon, mas acrescentava dois retcons. Tipo, não faz sentido nenhum. Menos que os da Capcom, cara. Mas era bem isso. Uma bosta. Não, é isso. Se alguém tiver Street Fighter 1 era uma merda. Então, se alguém tiver ouvindo, ficou curioso, não joguem, cara. Tipo, passa, por favor. Depois a gente passa um link com umas imagens, assim, daí vocês se decepcionam só por imagem, não precisa nem jogar pra ver. E passa pro que vale, que é o Street Fighter 2. Ah, antes só pra falar, cara, a Capcom sempre foi mestre, pelo menos nessas épocas aí, de fazer abertura que não tem nada a ver com o jogo, né? Que tipo. Exatamente. Nesse Street Fighter 1, a abertura era um cara loiro, que não é o Ken, socando uma parede de pedra, sei lá, tipo. Não faz sentido esses negócios assim da Capcom, né, cara? É um cara totalmente daqui genérico, né? Ele, né? Sim, parece tipo o Gaio, parece o Gaio de roupa branca. Então, daqui a pouco eles vão fazer retcon falando que é o Guilherme, a primeira aparição dele. É, cara, eu não duvido, não duvido. É, cara, Years in the Make, os caras aí, ó. Não, cara. Olhando as imagens. Antes do Rick planejar os 100 GBs, os caras já faziam isso já nos jogos, ó. Antes de meu laptop morrer, eu tinha jogado um joguinho que era um beat'em up, que tava chorando do primeiro Street Fighter. Cara, e é bem feitinho pra caralho. Dropei aqui. Um membro que não foi apresentado, né? O Flammer já saiu falando. O membro que não foi mostrado, mas já foi entrando, né? É que nem estupro. Não, cara. Não sei onde é que ele acha que tá. Acho que tá na casa dele, cara. Falando. Mas então, continuando, pessoal. Tá, acabou o Street Fighter 1? Cara, tem mais alguma coisa pra falar do Street 1? Além de que o jogo é ruim pra caramba? É, eu acho. Acho que não tem, não tem, não. Então, vamos passar pro Street 2 aí. Do que pode. vamos o eixo, vale. Começa aí. 1991. Eles levaram só vários anos pra lançar o Street Fighter 2, né? Olha que diferença da Capcom de hoje. Pois é, cara, não é mais. Não é mais de 5 em 5 meses uma DLC, né? Capcom de Várzea. E aí resolveram mudar tudo, né? Resolveram melhorar o negócio todo, né? Mas porque eles viram que a SNK tava trampando no outro jogo, né? Era o Fatal Fury, não era? Aí eles viram que a competição ia ser forte, né, cara? É, porque se continuasse daquele jeito, não ia ter competição, basicamente. É, verdade. Agora a gente tinha 8 personagens agora, né, cara? Aumentou um pouco o número de personagens pra escolher. Pois é. Tipo... Nossa, eu nem lembro o que eu ia falar mais, eu esqueci. Agora, agora entra os personagens, assim, os clássicos, né, cara? O que todo mundo associa ao Street Fighter, né? É o Ryu, Ken, o Guile, Blanca, E-Honda... Blanca, Chun-Li... Zangief e o Salsin. Chun-Li... O Zangief já era selecionável, pode crer. Sim, Zangief já era. É porque esse longe foi o Street Fighter mais jogado, né, velho? Foi. É, eu acho que sim, cara. Eu acho que é o mais popular, foi, pelo menos. E foi o que começou a febre do jogo, né, cara? Sim. Porque, tipo, o cenário de... mundo inteiro. O cenário de luta era muito ruim, não existia. Não existia um cenário pra jogo de não, luta. Não, era Bidenup na época. Eram jogos pontuais era e a galera fazia Bidenup mesmo. Aí começou o jogo de luta aí, tipo, o modelo mesmo, tal, com os botões, coisa do tipo. Contra e. Né? E a partir daí foi aperfeiçoando. Sim. Mas o start mesmo a gente pode falar que foi aí, eu acho, né? Outra coisa legal nesse jogo também, que acho que ajudou talvez a popularizar, é que era cada lutador de um país, né, cara? É, cada um era um estereótipo de um país, cara. Tipo, o brasileiro, ele é verde, escroto. Do Brasil, monstros verdes com cabelo amarelo que soltam eletricidade no carnaval. Isso. Esse tipo de coisa. Blanca é o maior no carnaval. O Guile é o militar. É, cara, o Guile é o maior brasileiro. Fala, Rokai, fala. O Blanca tinha que ganhar aquela eleição do SBT do maior brasileiro de todos os tempos, tá ligado? Blanca tinha que ganhar, cara. tinha que ter ganhado, cara. Foi injustiçado isso aí, velho. Ele representa muito mais o Brasil do que o Pelé, cara, do que. Sei lá, o Chico Xavier ganhou, né? Aquela porra lá. Blanca tão maior. Cara, eles vão morrer, os velhos vão defender o show. Falta apodrecer e o Blanca vai estar vivo ainda aí, ó. Eles vão ser tudo esquecidos e o Blanca tá aí. Tem forte, dando choque. Dando choque nos outros. Cara, mas a gente consegue perceber também que mudou muita coisa, mas a equipe criativa da Capcom continua a mesma, né? Que é o lutador de sumo random, o brasileiro macaco random, o americano random. Continuou a mesma coisa. O pensamento random ainda é o mesmo, né, cara? Tá ligado o gerador de Lero Lero? Eles têm tipo um gerador random de personagens. Bota só a nacionalidade e sai ali, cara. É, eu tô surpreso que o Guile é tipo um cowboy, né, cara? Último, né, cara? Não, mas é. Por míseros $3.50, eles vendem uma DLC com roupa de cowboy pra você, cara. Isso não é problema. Mas é o Ken, né? O Ken cowboy. Nesse aí tinha os chefes, né, cara? Que já era também figurinha conhecida do que ficaram conhecidas depois dos próximos, né, cara? Era o Balrog, o Vega, o Sagat. O Mr. Bison. Mr. Bison. O Sagat volta, né? Mr. Bison. Dessa vez como pau mandado. Exatamente. Ia se vingar do Ryu. O Mr. Bison, porque. Nunca conheci como Mike Bison. E tipo. Essa raça da horrorosa passou uma balha em minha cara. Tipo, na cronologia oficial das histórias, sim. Tipo, depois do Street Fighter 1, vem os Street Fighter Alpha, só depois vem o 2, né? Então, tipo, uns bagulho fica meio bagunçado depois. Seria tipo um terceiro campeonato, então. É, então. Não, porque o Street Fighter Alpha não foi bem um campeonato, eu acho, cara. Ah, tá. Porque, entendi. Tipo... é assim, rolou o primeiro campeonato, que foi Street Fighter 1, depois começou a rolar as histórias paralelas, tipo, acabou e a galera foi viver a vida, teoricamente, né, a vida de luta, porque, tipo, a galera só sabe lutar, né, aí depois que foi o segundo campeonato no Street Fighter 2. Vida de luta, mano. São lutadores de rua. É... Dias de luta, dias de glória. Todo lugar chorou um sorriso. Exato. Skater! O quem foi fazer comercial campeonato foi Street Fighter 2, né? O Alpha foi um... O Alpha foi só um rolezinho. Foi o quê? Desculpa, perdi. Foi só um rolê. Street Fighter Alpha foi só um rolezinho. Ah, tá. Foi só de buenas, né? Ficou tranquilaço e tal. Pra depois voltar pras as pancadarias forte mesmo, né? Como já diria o Lula, foi só uma marolinha. Ou então, como mostra naquele fantástico gibi da Malibu Comics, o Ken foi escalpelado pelo Sagat. E aí o Will foi buscar vingança e começou o Street Fighter 2. Que isso, cara? Que desnecessário. Então o Ken usa peruca, então. Sempre desconfiamos, cara. Pô, cara, esse aí começou a safadeza, né? É, a safadeza das DLC, né, cara? Das versões. Começou, cara. Tipo, o foda Quantas versões... Esse bem esse conceito mesmo, tipo, tinha o primeiro com os 8 lutadores, depois saiu um outro, que eu não lembro qual. Alguém vai me ajudar depois aí. Cara. O Champion Edition. É, que você já podia escolher o Bison, o Sagat, o Balrog, o Velho. Dá pra entender um pouco, né, cara? Porque mas só ficou é querendo que os chefes, né, cara? Pra ficar... pra jogar, cara. Não, ainda mais. Levando em consideração que começou os campeonatos de jogos de luta, né? E o Street Fighter tava no topo, como o jogo mais jogado. Então eles precisavam de versões mais balanceadas, com personagens mais equilibrados. Então deve ter um campeonato mais justo, né? Pra não ter personagem acima do nível do luta dos outros. Foi nerfando a galera. Foi nerfando o personagem, vai ficar todo equilibradinho. Aí saiu um milhão de versão daqui pra ficar definitivo. E não ficou bom ainda. Tipo, eles adicionaram... Eu acho que nessa versão nova, tipo... Além disso, os caras podiam escolher dois personagens iguais. E porque ele adicionou uma cor a mais pra eles. Então, tipo, aí a galera podia... porque antes você não podia. Se tipo, eu tivesse jogando com Ryu, você nunca ia poder escolher o Ryu, tá ligado? Tipo, não faz sentido, mas era a limitação da época, né, cara? Na rodoviária você podia. Você podia, cara. Se foda pra distinguir um do outro. No rodoviário você pode jogar qualquer um. É só pegar qualquer um, fazer qualquer coisa e você magicamente se transforma. Muda, né? Tipo, mas... Esse segundo só teve os chefes a mais, então? Eles começaram a diferenciar também um pouco o Ryu e Ken, né, cara? Começaram a ter os golpes um pouco mais diferenciados um do outro. Não muito, na verdade, mas o Ryu começou a dar o Hadouken de fogo nesse aí e o Ken com a Shoryuken de fogo dele. Que antes era só, um glitch, na verdade, do jogo, né? O cara mandava Hadouken várias vezes, às vezes saía um vermelho. Aí, caralho, meu, é um golpe especial mais forte. Não era, né? Era um glitch do jogo. Aí a Capcom... Opa, peraí, na verdade era um plano, um planejamento. Sim, era um erro. O Hadouken de fogo mesmo surgiu no Rodoviária, no Rainbow Edition, sabe? O que o Rainbow Edition fez de verdade foi as magias aéreas, cara. Isso não tinha nem visão no Street Fighter normal. É verdade, cara. Isso nunca fizeram no Street. Aí no Champion Edition, o Akuma já veio com magia aérea, cara. Mas depois desse aí lançaram o Hyper Fighting, né? É. Qual era a diferença desse pro... Não sei qual é a diferença. Tinha o Felon, o Não, esse veio depois. Esse ainda não. Esse veio no New Challengers. O Hyper Fighting é mais rápido, cara. Eu não sei mesmo. Era o Turbo, era o Turbo, pode crer, cara. Não, tem o Turbo. Não, o Hyper Fight é o Turbo. Só que não é o Super Street Fighter Turbo, é só o Street Fighter Turbo. Isso. Então ele tinha os mesmos carinha, com cor tudo cagada, você podia escolher uma porrada de cor, e você podia escolher a velocidade. Eu não lembro se nesse já tinha barra de especial, eu acho que não. Ainda não. Acho que a barra de especial veio no alto. Né? Não, é no Super Turbo que veio. É que teve o Street Fighter 2. Tem um amigo meu aqui do Rio, um amigo meu chamado Wikipedia, que o FF Fighting foi lançado um ano depois do Champion Edition. Ele só dava movimentos especiais novos. Não, esperaram bastante pra lançar. Eu acho que ele não tinha os golpes especiais de barrinha, só se foi os poderzinhos de execução normal mesmo que ele adicionou. Não, poder, não especial. Não tinha especial. Novo. Uhum. Eu acho que foi nesse que a Chun-Li ganhou o Hadouken, foi. Porque antes ela não tinha e tal, tá ligado? Foi nesse aí mesmo. Chun-Li ganhou o Kikoken, sei lá qual é o nome. Era uma variação de uma outra lenda urbana da época do Street Fighter 2, o original, né? Ah, que ela jogava os braceletes. Ela joga os braceletes no inimigo. Tinha dessa. Esse aí também surgiu no Rainbow. No exatamente. Que ela dava o Hadouken mesmo. Olha só, e o Dalsin também teleporta, né? Esse aqui teleporta lá dele. Ele não teleportava antes? Não. Eu não lembro. Não. Enfim, foda-se, o Dalsin é um bosta. Cara, você tem noção, esse jogo saiu até pra Xbox 360 e PlayStation 2, velho. Ah, não, tem as coletâneas, cara. Tem as coletâneas lá. Eu usava muito o Dalsin. Vai sair. Mas veja só, também, velho. Ele saiu no Sega Saturno, velho. Edição mesmo, sabe? Não foi coletânea, não. Com um gráfico absurdo, velho. Eu lembro, era foda. Parecia o de arcade, velho. A Nintendo tem muito a agradecer a Capcom, né, por esses monte de DLC que lançava, e até por Street Fighter 2, porque a Nintendo tava perdendo a guerra dos 16 bits, né, cara? Tava levando paulado no Mega Drive. Tava. Chazulito só tinha. E até no Japão, cara, tava perdendo. Mas aí lançou o Street Fighter 2 antes, acho que uns 3 anos antes de lançar no Mega, cara. Aí, sim, velho, e na moral, esse port pro Street Fighter 2 na Nintendo ficou muito bom, ficou, cara. Mano. Ficou muito bom. E no Mega lá ficou bem ruim. Ficou bem zoado, ficou assim. Ficou os gráficos, tá ligado? Então, o som ficou horrível, cara. O gráfico é bem feinho, o som é horrível. É, tipo, a jogabilidade também não era legal, então, tipo, meio que deu uma guinada forte pra essa parte aí dos jogos de luta deu, e tal. Cara, deu, a Nintendo saiu na frente da Sega pra nunca mais perder nesse momento, cara. Com Street Fighter 2. Uhum. Então eles resolveram lançar o The New Challenger. Ah, que eu humildemente julgo como a melhor versão do Street Fighter, cara. É tipo. Não tinha especial e tal, mas só que eu acho que foi a versão mais equilibrada que eu já vi de um Street Fighter. E nessa versão aí pra galera, tipo, eles acrescentaram a Kami, o DJ, o Fei Long, que é o melhor personagem do jogo, e o Thunderhawk. Aí, tipo, eles acrescentaram umas dificuldades também e tal, melhoraram a inteligência artificial, deram uma repaginada no jogo, né? Então, tipo, deixaram os sprites dele mais bonitos também e tal. E foi corajoso da parte deles, cara, colocar tipo a Kami e o T-Hawk em particular, né, cara? Porque eles basicamente... são versões modificadas de dois outros personagens que já tinham essa área meio coberta, né, cara? Do cara grandão porradeiro, que agarra, e da mulherzinha rápida, né? É, pode crer. Mas mesmo assim, não é muito parecido realmente jogando. Ele foi corajoso e foi bem sacado, viu? Uma coisa que tem que se falar sobre o The Challenger, que também ele é conhecido como o Super Street Fighter 2 só. É verdade. A versão... Foi o primeiro Super Street Fighter. E que vale lembrar que ele saiu pra Amiga. Hey! Nossa. E eu imagino que aqui todo mundo jogou, pelo menos, essa versão do Street Fighter já estendida e tal, né, cara? Cara, essa era mais famosa, velho, de longe, assim, sabe? Não, foda sério? Pra caralho. Oh, eu joguei só o Champion Edition, cara. Só o Champion Edition. Então, todo mundo aqui, menos o Edson, que jogou, cara, o que vocês costumavam usar de personagem? Alguém chegou a participar de algum torneio, alguma paradinha assim, mais séria e tal? Sagat, cara, Sagat. Usava o Sagat. Jogava sempre com o Gael Zass. America, fuck yeah. America, fuck yeah. Seu porco capitalista escroto, eu jogava só com o Zangief. Eu era patriota, cara. Sim. O Champion Edition eu jogava só com o Vega. O único personagem que era quase tão peludo quanto eu. Nossa, mas o tenso do Evandro... Eu tentava ser patriota e ir com Blanca, mas eu era muito bosta jogando com ele. Não, cara. A não ser que você soubesse ficar dando choque o tempo todo, você não conseguia ganhar nada com Blanca. Que é bem difícil, que é só apertar soco, né? Sim. Vale lembrar que esse jogo ganhou o segundo lugar de melhor jogo de todo tempo pela revista Mega. Sério? Qual que foi o primeiro? Mario Brother. O primeiro foi Half-Life 2. Ô, louco. Não, Half-Life 2. Primeiro... Ah, cara, caguei pra Half-Life. Primeiro foi Mortal Kombat. Ah, vai se fuder, vai se fuder. Caguei pra Half-Life, jogo overripado do caralho. Tipo, só um saber. Porra, MS não tremos. Eu jogava com um Feilong, cara, e tipo, eu joguei uns campeonatinhos e tal, e tipo, se os caras pegavam Ryu. Eu já tava ligado que eu ia ganhar, porque os loucos só iam ficar soltando Hadouken, eu sabia passar por essas paradas de boa assim e tal, né? Mas muita gente jogava com Ryu, era incrível, cara. Acho que a coisa pra você ser boladão no play era você saber lutar contra Ryu, não saber jogar com o personagem, sabe? Sabendo que jogar com Hadouken, você tava feito, velho. Qualquer mandioca tipo... joga com Ryu e Ken, cara. Agora você tem que dominar os outros pra derrubar eles, cara. Mas eu acho que de longe, tipo, os personagens mais tensos são, tipo, Guile e... Guile, cara. Não fala direito, cara. E o Zangief, tá ligado? São os personagens mais tensos do jogo, assim. Dalsin é o pior, né? Dalsin é massa, dá ser pô, cara, o velho vai pular, peida, caga e dá uma cambalhota e cai no chão, é lento pra caralho. Não, tô falando os mais tensos, mais difíceis pra eu jogar contra, tá ligado? Os que eu acho que são os mais desbalanceados. São o Guile e o Zangief, velho. São os mais fodas. Nesse aqui o Zangief ganhou aquele tapa que evita a magia, cara. Aí, meu, aí fudeu, cara. Ah, o Perry de magia, isso, né, cara. Ah, mas isso aí foi tipo no Turbo, não? Ou foi no New Challenger? Não, foi nesse mesmo, foi no Super. Porque antes ele era um alvo fácil, né, cara? Você podia dar voador em cima das magias, você se fudia. Depois que eu aprendi a dar esse parry aí dele, cara... Teve mais uma edição ainda, né, cara? Teve o Turbo, né? É o Turbo que vale agora, Turbo. Super Street Fighter Turbo, né? Esse eu não cheguei a jogar, eu não lembro. Que essa versão, além de ter as putarias todas do Turbo lá, né? Teve o Akuma. Chegou o Akuma. Akuma! É, o Akuma ele existiu, e daí depois disso ele basicamente entrou na história oficial do jogo, né? E também deram os super combos, né? Os especiaisões lá, tinha a barrinha lá de especial e você podia soltar o poderzão. Tipo o Hadouken. É, tipo, cada personagem só tinha um, né? Mas só que já era alguma coisa diferentona já, cara. Tipo, a base dos jogos de luta, né, teoricamente. E esse saiu pra 3DO, pô, 3DO, cara. Não, mas o Capcom nunca teve vergonha de lançar pra tudo quanto é console que existia, né, cara? Ah, não. Quanto mais dinheiro certo entrar, né, cara, tá certo. Tá certo mesmo. Tá certo esse. Foi em 94 já, velho. É, já é. Sério? Já é... Caraca! Algum tempo já. Mas... É, tipo, 3 anos depois do lançamento. Mas se bem que é tipo a quinta versão depois de 3 anos. É muito pouco, né, tempo, cara. É. Mas só que, tipo, essa é basicamente a versão definitiva do Street Fighter, né, cara? Street Fighter 2. É, porque foi a última também, né? Street Fighter 2 foi a última versão. É, tipo, é a última que deixava todos os recursos, todos os balanceamentos e que endireitava a história, né? Que a história era uma zona foda. Qual é que era a história? Super, o Super Turbo era o mesmo que tinha multiplayer por rede, cara. Nafa, ninguém ia conseguir jogar por rede numa época daquela. É, não aqui, né, pelo menos. 3GO conectava, velho. Não aqui, pelo menos. 3GO interativo multiplayer. Ah. Ah, não, tipo, a gente tinha internet pior que net discada, tá ligado? Tipo, como que a gente ia conseguir jogar, mano? Era porra. Não, quem conseguisse, parabéns, velho. Pois é, os negros eram fodidos, cara. Eita, mas tipo, não, rapaz. O negócio era fazer aqueles campeonatinhos naquelas locadoras de fita. Isso, não, era esse esquema. Via na locadora, cara. Na locadora, cara. Ou ir no fliperama mesmo e tal. Ou alugar e chamar a renca pra ir na tua casa, cara. Estragar. Para de apelar, porra! Para de apelar, porra! Para de Hadouken, porra! Para de apelar, cara! Não, cara, pô, coisa pra falar da história, que o Bison morreu, né? É, então, Akuma mata ele. Então, ah, tá, não, mas tipo, meio que assim, cara, tipo, o Bison, ele morre antes de começar o Street Fighter 2, só que isso aí você só vai descobrir no Alpha. Então, no Street Fighter 2, ele, quando a gente vê, ele só quer fazer um torneio pra derrotar todos os melhores lutadores e dominar o mundo, tá ligado? Mesma ideia escrota, mesma ideia escrota. Continua. Aí, tipo, rolou as tretas todas, né, cara? E, tipo, rola umas teorias de que, tipo, chegou o Gaio e o Bison na final do torneio. E... é, o Gaio ganhou dele, Gaio... isso também. É, então, isso é teoria, isso não tá... Falam entre, tipo, entre o Gaio e a Chun-Li, os dois. Não é filme, não, pô? Filme? É do filme. Não, não é do não, filme. Não, tô falando da história do jogo. Não, cara, não, cara. Não, pera, pera. Do Gaio ganhar do Bison, isso é do filme. Não, cara. Pera, espera. Cara. A teoria do final do Street Fighter 2 do jogo é de que foi o Gaio e o Bison na final. O Gaio não. O Gaio ganhou do Bison, mas não matou ele, obviamente. O Gaio é um cara bom. Teoricamente ele é o campeão. Mas o Akuma invadiu o campeonato e matou o Bison, tá ligado? Então, tipo, essa é a teoria mais aceita, né, cara? A outra teoria é que a Chun-Li que encarou o Bison. É, então. Também tem, porque por causa do Street Fighter 4. Porque no Street Fighter 4 os caras estão com muita raiva dela pelos bagulhos que ela fez no torneio passado. Aí, teoricamente, não teria por que ter raiva se foi o Gaio que ganhou. Então, também tem a teoria de que ela destruiu a Shadaloo, tá ligado? Mas, sei lá, velho, é muita bagunça. E isso nunca foi explicado, e nem vai ser. A do Gaio faz sentido por causa que ele tá pra se vingar do Charlie, que morreu, né? Isso. É, então, mas... é, tipo, teoricamente, ela não se sabia ainda do Charlie. Ah, não, já sabia porque isso rolou no Alpha, né, na real. Rolou no Alpha. É, mas tipo, aparentemente ela deve ter destruído a Shadaloo, então, no Street Fighter 2, e isso, por isso que a galera queria se vingar dela. É, tá, ela tinha aquela treta pro pai dela pra resolver, então ela. É, então, mas tava nessa bagunça aí da Chun-Li com o pai dela, com o Shadaloo e com o Gaio ganhando, assim, tipo. Era mais ou menos essa piroca aí deles, cara. Aí o Akuma entrou lá, fuzilou o Bison, matou, terminou o campeonato. E aí justificou a entrada dele no Street Fighter 2 Turbo e das lendas urbanas lá também, né? Que antes falava que se você derrotasse todo mundo em Perfect, aparecia o Akuma e dava um Shoryuken no Bison, e você lutava contra o Akuma, e sei lá o quê, mas nunca ninguém conseguia, porque era dificuldade máxima. Esse tipo de coisa, assim, tá ligado? Lenda urbana de locador. Pois é, cara. Desde o Street Fighter 2, desde o Shenlong, né, cara? Lá atrás. Sim, isso, lá atrás. Mas foi bem essa fita aí, cara. Mais ou menos. Deus. E aí, cara, então... passou. Era isso? Era isso? Street 2? Aí a Capcom ficou, caralho, vamos fazer Street Fighter 3? Não, vamos fazer um prequel. Vamos zerar tudo, essa porra. Caralho, como assim? Agora só isso. 42. Caralho, 5 jogos, velho, eu não meço. 5 jogos em o quê? Uns 5 anos? 3, 4 anos? Não, em tipo 3 anos. Sério, foi muito... É só lembrar que esse ano foi o jogo que mais chamou a atenção em toda a locadora, velho. Ah, não, certeza, todo, cara, certeza. Todo planeta, né, cara? Cara, tinha um Street de rodoviária na locadora que eu jogava, cara. E, tipo, era maluco jogando no Super Nintendo, na locadora. E a máquina ali, o arcade, sempre ocupado também, cara. É, o Street de rodoviária era muito incrível, né, cara? Era do caralho, velho. Dá 6, 7 Hadouken no ar. Olha que legal. Eu sempre jogava no console. Aí eu fui jogar pela primeira vez no de rodoviária, né, em São Paulo, já em 2000, olha só. A primeira vez na minha vida jogando no porra de uma cadeia rodoviária. Aí eu comecei a jogar, aí o Ryu começou a cuspir um monte de Hadouken, eu tava jogando contra, e eu tinha acabado de colocar a ficha e já tinha perdido. Eu, caralho, que merda é essa, velho? E tipo... você dava um Shoryuken forte, subia 1000 Hadoukens na tela, né? Isso! Aí, caralho, dá uma ficha aí. Eu tava com essa porra, escolhi outro personagem, mesma merda. Então, caralho, tá lá em cima, come ficha, tá ligado? Puta que pariu, nunca mais fizeram aquilo na minha vida, velho. Não, mas rola uma fita dessas mesmo, tipo, isso é comprovado. Se a gente joga na dificuldade 4, né, 4 estrelas de 8, que é a normal, no fliperama era pelo menos 6. Pra você conseguir se ferrar. Pra você se ferrar mesmo. É, cara. Você perder ficha e o cara lucrar, né, cara? E ainda mais, se lembra a hora que hackeava. E, pô, de rodoviária que hackeava mesmo. E é um bora se entrar em olho, galera. É, os caras são cara, uns foda, velho. Cada versão de Street que tu pega é um novo desafio, tá ligado? É, tem que fazer, né? E o challenge? Essa é a que eu jogava, tipo, não podia. Se você pegasse o Gaio, você bugava a máquina lá fazendo umas paradas, você ganhava continues infinitos com um personagem bugado. Aí a gente pegava ele só pra ficar jogando infinitamente na máquina, até o maluco descobrir que a gente tava tempo demais lá. Tu falou isso no podcast de fliperama, né? Mas você tinha falado, né? Que os caras ficavam. Ah, eu devo ter falado, eu sempre essa história, isso. No que eu jogava tinha aquele ventinho do Guile, né? Que era um agarrão que pegava o cara em qualquer lugar da tela, não importava se o cara tava do outro lado da tela. Uhum. E tinha o Zangief que dava giratória, aquele giratório furacão dele. Okay. Não, que saía um Yoga Fire do pé dele, Yoga cara. Yoga Flame do pé dele. Cara, e ele andava, né, cara? Então. E ele ia de um lado pro ele outro. Ele voava pra dela. Voava. Era, ah, nossa, era um bagunça. Não, tipo. O cara tem que chamar daqui assim pra morar no Sambi anterior, né? O cachorro. Não, véi, que lá tem o Guilherme que tem telecinese, véi! Criança inventa muita história, né, véi? E era escroto que, tipo, você começava tipo, a partida com o Ryu, tá ligado? De repente, você apertava algum botão lá e se mudava pro Honda no meio do jogo. Você. What? Eu não quero jogar com ele, cara. Me troca, por favor. Uma bosta. Era o Shang Tsung, cara, que tava. É, tipo, Shang Tsung mesmo. Esse era o esquema, cara. Cada máquina de stage rodoviária... Era um esquema diferente, né, velho? Era muito foda. Eu acho que eu não vou chegar a tirar na máquina de street original, velho. Vocês falaram do Shang Tsung, eu tenho a impressão que a Capcom começou a soltar um Street Fighter atrás do outro por causa do Mortal Kombat, cara. Bateu o Mortal Kombat. Porque. Mas é verdade, porque logo depois dos dois saiu Mortal Exato, Kombat. Exato, um ano e pouco assim depois saiu Mortal Kombat. Então a Capcom começou a lançar um atrás do outro, né, cara, pra manter a parada viva, né? É, pode ser. E tipo, velho, desnecessário, porque Mortal Kombat, embora tenha os bonequinhos lá, e eu tô me ouvindo, tem uma das piores jogabilidades do mundo, cara. Cara, eu adoro Mortal Kombat. Ah, cara, puta, usar um botão só pra defesa é uma bosta, né, cara? Convenhamos. Tanto é que é o único jogo de luta que faz isso, né? Eu acho que sim, cara. Tanto é que eu zerei todos os Mortal Kombat sem apertar o botão de defesa. Chupa! Nossa, você é um cara melhor pra isso. Eu também não uso defesa, eu também não uso freio em jogo de luta, mas jogo de corrida, aliás, também uso freio, mas foda-se. Eu também. Antes de voltar, quem jogou o 9 ainda é o botão lá pra defender? Ou você é apertando pra trás também defende? Não, aperta pra trás. Não, botão pra defender. Com consciência. Porque o eu modo, aprendi. Tem um modo competição que bota pra trás da frente. Ah, decente pelo menos, né, cara? Cara, eu... Então, mas não é Street Fighter normal, mais, cara. É o Street Fighter Alpha. Puta, o Alpha, cara. Que ano era, gente? Que ano era? Tipo, 95, 96, uma parada dessa, não era? 96, eu acho. 95. Deve ser tipo final de 95. É, junho, tem que ter marcado junho de 95. Ah, metade de 95, é. Wikipedia, né, cara? Também tá aberto aqui, é só trocar a aba. Mas, velho, o esquema do Street Fighter Alpha, cara, é que o Street Fighter... Não, o Street Fighter Alpha 1 nem conta, porque ele era tipo um jogo beta, assim, tá ligado? Ou Alpha, pode... É bem cara de beta esse jogo. Porque, tipo, o Street Fighter Alpha, ele tentou apresentar uma história, mas ele não tinha uma história definida, e, tipo, ele só botou os personagens bonitinhos. Se pá, eles estavam testando pra ver se uma engine nova suportava, tá ligado? E viu que deu certo. Não era nem o Street Fighter Alpha. É o quê? Era o Street Fighter Beta. Ah, tá. Não, eu fiz. Caralho. Eu fiz essa piada aí só pra. Ah, foda-se. Então, tipo, eles tentaram só tentar uma engine nova, né? Com os gráficos mais bonitos e tal. E viajaram, cara. Colocaram uma porrada de especial, uns esquemas diferentes, tá? Mudaram um pouco a jogabilidade e viu que deu certo. Aí saiu o Alpha 2, que é tipo o Alpha definitivo, o assim. O Alpha realmente como eles queriam ter feito no primeiro, né? Foi uma coisa Street Fighter, na verdade, né? Eu joguei muito primeiro. Sim. Tem um filme que explica, né, 99, a animação. Tem sim. É tipo aquelas animações que nem tinha no Street Fighter 2 também, cara. E é interessante que o Ryu... Não, filme mesmo. Saiu em 2000 mundialmente. É um filme animação. Então, é o que eu tô falando. Tá. O Street Fighter 2 também tinha um filme de animação que ele contava, que ele contextualizava um pouco da história da parada. Sim, cara, isso era muito bom mesmo. Agora que eu lembrei, o Ryu no Street Fighter Alpha, ele tem cabelo vermelho. Igual que ele tinha no Street Fighter 1. Ah, é. Pra meio que aproximar, pra tipo, fazer o intercalo entre o 1 e o 2, que o Alpha se passa entre o 1 e o 2, né? Então meio que dá essa transição, assim. Então, alô? Tanto que tipo... Alô? O que foi? É que tava dando o microfone aqui. Ah, tá. Tipo, tanto que quando você vê no Street Fighter 1, o Ryu ele tem a faixa branca ainda. No Street Fighter Alpha ele continua com a faixa branca. E no Street Fighter 2, quando ele vira amigo do Ken, no final do Street Fighter Alpha, porque antes eles só eram inimigos, tá ligado? Tipo, só eram rivais. Aí ele começa a usar a faixa vermelha porque foi a faixa que o Ken arranjou pra ele, que era a que ele usava no cabelo. Tipo, eles pensaram nesses detalhes aí. Tipo, que qualquer macaco pensaria, mas foi legal pra eles, tá ligado? Sim, mas é legal os caras dar um. Uma contextualizada, né? E tipo, mano, foi aí nesse Street Fighter que começou a maior safadeza do mundo, que isso me irrita até hoje, que é reaproveitar sprite pros jogos. Ah, é verdade. Porque, tipo, depois disso, por uns 10 anos ainda, cara, a Capcom reaproveitava sprites pros jogos dela. E foi tudo no Street Fighter Alpha começou. É muito ridículo, tá ligado? No... É, o que importa depois é o Street Fighter 3. No Alpha 2, apareceu o... Duas figurinhas carimbadas da Capcom depois, né, cara? Que é o Rolento, que virado do Final Fight, ficou aparecendo direto. Muito foda. E a Sakura. Exatamente. A menininha. O Rolento pra mim que top quer 10 dar pro Ryu lá. A menininha lá, né, cara? E todo nego ficava, caralho, ia ficar a filha dela aparecendo, cara. Dá o golpe, cara, dá o golpe pra ficar a filha dela aparecendo. Aí, pô, não. No Alpha que surgiu o personagem mais foda da franquia, né, Liz? O Charlie, né, cara? Mais foda da primeira. Quem? O Charlie. O Charlie? Não curto, não. O Charlie, cara. Charlie. Curto, não. Charlie é mais foda. Charlie era... Ele tá falando do Dan. O Charlie era massa. Cara. Nossa. O Dan. O Dan é um personagem engraçado, mas só que não é nada legal, cara. Jogar com ele, não. Chato. É zoado, né, cara? A ideia dele é essa mesmo, é pra fazer... É, quem que é? O Ryo, né, que eles estão zoando lá do... É o Ryo e o Robert Garcia. E o Robert. É, tá, pode crer, os dois. Cara, tipo, o Street Alpha 3 é o meu favorito da franquia, né? Uma coisa que eu gostava de jogar muito do PlayStation, que tinha aquele modo, acho que era... World Tour, né? World Tour. Você passando vários países, vários caras, e você ganhava o Akuma e o Gaara no final, cara. É, o tipo, negócio era muito foda, velho. Era meio que tipo um modo história definitiva, assim, tipo, uma história misturada com RPG, você tinha que escolher os bagulhos, upar o level das suas magias lá, tal. Era mó bacana, isso, cara. Legal pra caralho aquele modo, né? Sim, eu jogava pra caramba ele. Street Fighter 3 trazia o pior personagem de todos, eu acho, que era o Code, né, cara? Nossa, aquele era muito inútil naquela época, né, cara? Pô, legal pra caralho, cara. Ah, cara, ficou muito cagado, cara, porra. Ele jogava pedra, que raio de cara que joga pedra, cara? E não é nem uns blocão, cara, é tipo um pedregulhinho, cara. Pedrinha, né? Bagaceira, né, cara? Bagaceira, cara. Pedrinhas de brilhantes, assim, né? É o que ele roubou, cara. Foi pra prisão, roubou e depois taca nos teus inimigos, porque é bem natural você fazer isso. Pode era muito bom. Os Alpha começaram a surgir os personagens de Final Fight também, né? O Guy também, que tá sempre nos jogos o aí. O Guy, aquela, a Rainbow Mika. A Rainbow Mika também é de Final Fight? É. Ah, era inimigo, não era? Não, inimigo. Não, era inimigo, cara. É de Street Fighter Alpha 3. Ah, não. Ela era inimigo nos Final Fight, não era aqueles random lá que aparecia na tela e tal. Não. Quem apareceu isso aí, além do... foi o... Ah, não, tô confundindo, cara, O Andor era, era o Guy, era o Guy, o Sodom, o Bird e o Adon, né? E o Adon. E o Code, né? O Code? Ah, sim. Ah, o Code, ele era do Final Fight, só que ele era protagonista. O Guy, né? E tal. Muito foda. Era legal também aquele modo Dramatic Battle, que você pode jogar com dois. Vocês dois contra a máquina. É, vocês dois contra o Bivon. Que era pra emular a batalha final do desenho Street Fighter, né, cara? Pode crer, pegar o Ryu e o Ken e tretar com o Bison, cara. Não, eu ia perguntar. Eu ia perguntar, me deu um branco aqui, mas ia falar da história, como é que era. Porque ele é depois do Street 1, né? Sim, ele é depois do Street 1 e antes do 2, né? Aí, tipo. Que o Kai falou, né? Que o Bison morre no final e. Isso. Aí depois ele volta. Não, na realidade eu falei. O Bison morre no final do Alpha. Assim, o Alpha, cara, ele tem uma história estranha. O Alpha serve pra ligar pontas, digamos assim, né? Não, é que tipo, o Alpha, ele meio que só. Não tem uma história. É só pra falar o que os personagens faziam antes. Entre. Aí, depois, não, é. Aí depois o Alpha 2 retconizou o Alpha. É, tudo que aconteceu no Alpha não valeu. Valeu a partir do 2. Que, tipo, era um bagulho que era mais ou menos, tipo, mostra que o Sagat tava tenso, já com a cicatriz, ele entrou pra Shadaloo. Mostra que o Ryu e o Ken, eles são rivais, mas tem uma amizade por aí, tá ligado? Tipo, não são só rivais. Que o Ken morreu e por isso que o Ken entrou no campeonato pra vingar ele. Não, pera. Calma. Estou falando do Alpha e do Alpha 2 ainda. Aí depois fala que o Bison ainda não tá com o poder todo definido, né, cara, no Psycho Power dele lá. Tem a Rose. Sim. Tem a Rose, que é tipo a metade boa do Bison, que até então a gente não sabia, que ela era só a aluna do que Bison. É uma depois puta foi um retcon. História louca do caralho, cara, nem se aprofunda nisso. É, então, é muito tenso. E também mostra o Ryu o Ryu do capeta, tá ligado? Tipo, esse é mais ou menos o que o Alpha fez. Aí no Alpha 2, no Alpha 3, que o Hawkai falou que já começa. O Bison tá procurando alguém, então por isso que ele vai atrás do Ryu, com o Ryu sinistro, ou a Akemi, pra ele conseguir aprimorar o poder dele. O Charlie morre, mas ele leva o Bison junto. E tem o Evil Ryu, e tipo, começa essas putaria aí, tá ligado? Aí nisso que o Bison morre, o Charlie morre, e começa o Street Fighter 2, que o Bison recupera o corpo de alguma forma, que ninguém sabe. De alguma forma. Tipo, criou um corpo. É que ele tá magro por causa do tá gordinho, né? É, pode crer. E ele parece o Raul Gil, e o outro parece o Raul Júlia. Nossa, cara, que clichê minha vida agora com isso. Acrescente água, aí ele... E tipo, aí começou a putaria de que o Bison se uniu à mente da Rose e que um era o bem e o outro era o mal. Nossa, cara, começou a bagunça disso que tipo... É, esquece. É por isso que ele voltou, porque tipo... Uniram o poder lá e o Bison recuperou o corpo dele, enfraquecido, sei lá, não faz sentido. Mas essa merda aí. E aí a gente teve o Street Fighter The Move The Game. Ah, esse nem conta, cara. Jogo mais cagado de todos. Alguém jogou essa bosta? É estilo Mortal Kombat, né, cara? Os sprites, os É, tipo... O sprite, jogabilidade, tudo igual. Por isso parabéns que a todos envolvidos, mano. É verdade, cara, é verdade. Tinha uns sprites que eram até os mesmos do Mortal Kombat. E tinha o Akuma magrelo pra caralho, cara. É, pode crer, cara. Um japonês desnutrido, o cara que era o Akuma. Era muito péssimo, né, velho? Muito escroto mesmo. Caralho, puta que pariu. Tô olhando a imagem aqui. Era muito ruim. É. Tá louco. Então vamos pular essa bosta aí e passar vamos, pro... Por favor. Finalmente chegamos, né, no Street Fighter 3. Pô, Street Fighter 3 aí que foi o tão aguardado, né, cara? E... Isso deve dar o mais obscuro, cara. Então, é porque, tipo, a história dele é mais pro futuro ainda, tá ligado? É tipo, sei lá, uns 5 anos depois que terminou o Street Fighter 2. Foi depois do 4, né, no Street Fighter 3. Aí, tipo... Que teoricamente a Shadaloo já não existia mais e começou uma putaria com religião, aí apareceu o Gil lá, nossa. Illuminati, né? O Gil era tipo uma divindade. Isso, que era tipo um deus, aí tinha os caras que cultuavam ele lá, sei lá, faziam uns cultos malucos lá, tinha a seita do capeta e tipo, sei lá, o objetivo deles era conquistar o mundo e tinha que os heróis matar ele, tá ligado? Esse aí, acho que... Cara, não tinha quase ninguém conhecido, né? A Capcom resolveu mudar, assim, praticamente todos. Eles focaram a história, tipo, em Ryu e Ken. E... Ah, vamos botar um qualquer personagem aí pra tentar emplacar eles nas franquias, vender boneco, tá ligado? Ah. Eu tinha o boneco do Alex, acho que deu certo, então. talvez tenha dado, cara. A Capcom, inclusive, lembrou que os acho que alguém veio pro Brasil e viu que não eram todos monstros, né, cara? E aí criaram o Chan, né? Que é tipo, que não é monstro, mas é muito bosta. Não é monstro, cara. Mas é muito bosta, cara. Puta merda. Que ele é discípulo do Ken, né, cara? E, tipo, eles... O que eles fizeram mais nesse Street Fighter, cara, foi, tipo, variar muito o estilo de luta, o jogo, a forma de lutar entre os personagens, né? Tipo, não tinha mais jogabilidade parecida entre eles. Começou a determinar mais o estilo de luta de cada um, que era sempre só no papel. Na jogabilidade não era tão diferente. É, então, mas aí nesse ficou muito diferente. Você consegue mesmo perceber o peso aí dos personagens e o estilo de luta deles. Mais tesão, né, cara? Tipo, o cara soca, mexe a roupa inteira, assim, bem desenhado. Né? Tem muito FPS nos sprites, tá ligado? Então, tipo, os caras sentem muito golpe, faz muita animação, tipo, tá... É, visualmente ele é incrível, tá ligado? É, mas ele, assim, o pessoal reclamou muito na época, né, cara? Ah, é porque, tipo, os personagens não tinham os mesmos carisma, a galera tava esperando uma coisa e não chegou, e, tipo, isso deu uma broxada, né, cara? Os caras foram radicais demais, na verdade, né, cara? Pô, deixar só dois de... Dois do clássico e ainda dois que, assim... Por mais diferente que tivesse um do outro na época, basicamente ainda era o mesmo cara, né? Ainda que fosse um pouco diferente. É, né? Só tinha uma jogabilidade, é. Né? É, então tipo, os caras falaram, só tem o Ryu e Ken, tipo, por que eu vou jogar essa merda, sei lá o quê? Aí eles tentaram um Street Fighter 3, 2, né? E aí já apareceu Chun-Li. Né? É, acho que apareceu Chun-Li nesse aí já, né? No Second Strike, eu não lembro. Cara, acho que ele apareceu o Akuma, cara. Tem o Akuma, tem o Akuma. Ela aparece no 3 só. Ela aparece no 3, cara. O 3-3, então, só. Tá com umas pernas que tá fora, né? Agora, peraí, tá em que ano já aí? Puta, 98. 97, cara, 97. É, outubro... Porque vocês pularam um jogo muito importante que saiu pros arcades em 95, puta, que é... Puta merda. Street Fighter The Movie The Game, porra! Gente, onde é que você tava, cara? Tu saiu no podcast, no meio do podcast. Você tá estipantizando, amigo. Cara, peraí, tu tá lá já dessa merda? Ficamos meia hora falando. Sim, cara. What the fuck, velho? Se perdeu aí no podcast. Nossa, cara. Ah, acho que eu li besteira aqui e acabei me perdendo. Sorry. Não. Fecha o Chaturbate aí, cara. Não, cara. Continuando. Ah, então, tipo, Street Fighter 3-2, né? 3-2. Ele adicionou alguns personagens novos, né? Tipo, o Hugo... O Urien, né, que é um malucão de cueca, né, que fica sinistraço. E o Akuma, cara, tipo, eles melhoraram a jogabilidade, adicionaram mais movimento, esse tipo de coisa, mais golpes. Mas ainda a galera reclamou, hein, tipo, não tem cara legal, o que que estão fazendo com essa merda, cara? Vai se fuder, sei lá o quê, e... É, mesma coisa, cara, a Capcom ouviu que o cara tava querendo o cara do clássico. Aí fez um outro... Sem ninguém do clássico. Botou um. E o Hugo, que era o que eles já tinham visto nos Final Fight da vida, tá ligado? Só. E é o Hugo ainda, né, cara? Nem é o... Que é o Andori, cara. Chato pra caralho jogar com ele. Ah, sim, cara. Os loucos mandam bem, mas é chato. E depois disso que veio o Street Fighter com a jogabilidade definitiva, né, cara? Que é o Street Fighter 3. Third Strike 3. Que tem, tipo, uns esquemas de defesa diferentes também, 3, né? 3. Tem um monte de putarias. Sim, sim. Os caras são que muito... tipo. Foi nesse aí que eles começaram com o Perry? Ou foi no 2? O 3-2. Foi no 3-2? Só aprimoraram, né? Ah, tá. Então nesse 3-3 aí eles fizeram o Red Perry, que era um bagulho que era mais impossível ainda. Que tipo. Enfim, eu não vou explicar esses bagulho agora, né? Mas eles acrescentaram a Chun-Li. Tipo... É. Vamos colocar mais alguém. Vamos colocar mais alguém conhecido aí, pra pessoal não reclamar. Conta gotas pra caralho os caras, né? Pois eles é, no cachê de ator, né? Botou umzinho ali e tal. Eles adicionaram mais um monte de personagem legal e tal, mas da que a galera conhecia mesmo era Chun-Li. Eles botaram... Mais uns, Mas os par, o quê? Eles botaram o quê, né? Que era um malucão com uma máscara e usavam sobretudo. Ah. O Remy, que parecia personagem do The King of Fighters. Isso. Remy, que era o Yorigai, o viado. Makoto, que é um dos personagens mais balanceados que existe até hoje. E o 12, cara. O 12 era um bicho que ele era meio, tipo, escroto, assim. Ele se transformava nos espinhos, umas paradas tensas. É tipo um Venom, assim. É, tipo um Venom branco. Tipo um Venom mesmo. É o anti-Venom, cara. É, credo, cara. Nem lembro dessa parte. Pô, e dessa geração, vocês jogavam com quem, assim? Ah, cara, eu jogava com... É, tipo, meio que variei, mas eu joguei mais com quem, cara? Bem mais com quem, assim. E quem mais jogava, cara, essa parada? Cara, eu jogava aí, muito, cara, ou com a Makoto ou com o Hugo. Ah, tá. É, a Makoto era bem forte, cara, nesse Street Fighter. Cara, eu lembrava de um que tinha... Era o... Cara, agora eu, tipo, agora eu não sei se era Street Fighter mesmo, cara. Eu lembro que tinha um cara que o nome dele era Cracker Jack. Eu acho que não. Não, esse é do X-Plus. É, então, daquele 3D lá. É. Era o cara taco de beisebol, né? Ah, no Third Strike, é. Vale lembrar que tem uma cena de campeonato que vale a pena ser citada. Que é o Daigo dando um 100% parry no especial da Chun-Li. Que puta que pariu, velho. Mandei um vídeo aí. Que deve ser tipo, o momento mais hype do mundo, assim, né? Cara? Não, cara, é sério. Foi até hoje é considerado o melhor vídeo de luta de campeonato da história, sabe? É um dos melhores, né? Evo Moments. Não, foi... É o melhor. É não, de longe, assim. É considerado o melhor. É um dos melhores, não, cara. É um dos melhores. Isso aí emociona até quem nem curte jogo de luta, ou nem curte jogo, né, cara? Cara, sim, mas é tipo. Emociona. Mas não deixa de ser um feito incrível, cara. Não. Esse é aquele que o cara fica gritando, It's Madness, mano, no meio. Esse mesmo, It's Madness, porque, tipo, como é que funciona? Assim, tem um negócio que chama parry, né, que você basicamente, no mesmo segundo, né, no mesmo sprite que você tomar o golpe, você tem que apertar o botão pra frente ou o correspondente de onde tá vindo o golpe. E tá. Aí, em vez de ele defender normal e tomar um pouquinho de dano, que ele não podia no caso do vídeo, ele só parava o golpe. Então, tipo, ele não tomava dano nenhum e conseguia. Aí, ele fez isso num especial da Chun-Li, que requer um timing muito fodido lá, tem uns bagulho muito específico, tem que pular, fazer as porra toda. E ele conseguiu fazer, assim. O povo tá comemorando como se fosse final de Copa do Mundo. Sim, os caras pulando, gritando, cara, sei lá o quê. Eu tava falando com o cara uma vez, acho que foi o cara que eu conheci no Reddit, que o cara tava dizendo que ele tava lá e chorou, pô. É que é uma coisa que acontece muito, cara, nesses jogos de luta, é que, tipo, os loucos jogam com um personagem só pra masterizar ele, né? No caso, o Daigo jogava com Ken e ele jogou contra o Justin, que o principal dele era a Chun-Li. Então, tipo, ele teve que estudar o especial dela pra saber que uma hora isso ia ser útil. E foi, realmente, mas eu acho que ninguém mais deve conseguir fazer um bagulho desse, assim. Não, tipo, o principal é que ele deu um parry aéreo, velho. Ele pulou e deu parry aéreo, velho. Então. Caralho. On the go, assim, é difícil, cara, conseguir fazer. Ninguém deve mais tentar fazer isso. Então, foi tipo um feito fodido, cara. Mas o louco treina e ganha pra isso. Então, o mínimo que a gente espera é que ele faça bem, né? Mas, velho, ele fez pixel tracking, pô, do especial da Chun-Li pra fazer isso, velho. Vai se fuder. O cara tava no Nirvana e é absurdo nessa hora, velho. É, tipo, difícil, cara. Difícil pra conseguir fazer essas paradas. Mas foi, então... De qualquer forma... Parabéns! Tipo, parabéns, Daigo, dois envolvidos. Se você tiver ouvindo isso, Daigo, Roger de mim no Radignito, que é parabéns. Não, mas o Daigo perdeu depois na final. Essa luta era a semifinal da parada. Depois disso, ele foi o Vasco do campeonato. Ah, não. É, tipo, a gente tá falando só dessa luta, dessa passagem, tá ligado? Ah, eu sei mesmo. A parte que ele perdeu depois, a gente... Tira. Mas, ele ainda tava comemorando. O Rafael é um cara que tá aí, ele acompanha os jogos de luta, o Flammer também. É, acompanha os campeonatos e tal, ele vai saber falar. É que, tipo, o Daigo, ele é um dos melhores jogadores de Street Fighter, né? De jogos de luta, na realidade, no mundo. E ele é o mais visado, de longe. Então, tipo, meio que o objetivo da galera é, além de ir no torneio, bater ele. Então, eles treinam... contra ele, tipo, analisam as jogadas, identificam uma forma de bater. E, tipo, nos campeonatos, todos quase ultimamente, ele tem perdido, tipo, quartas, oitavas, porque a galera tá muito preparada contra ele, assim. Ele chamou muita atenção. Faz uns 2 anos já. Então, porque tipo, a galera pega pesado no esquema de ser um anti-Daigo. Tanto que todo mundo que joga contra ele, tipo, tem uma estratégia perfeita pra ele não passar, né? Então, é meio que tenso por isso, mas ele ainda continua sendo um dos melhores jogadores do mundo, né? Querendo ou não, ele ou seja, é os haters venceram. Jogador de campeonato de lutinha, ele é um cara. Sim, cara, eu também acho que ele é um. Ele é o top ainda. Mas mesmo não ganhando nada, né? Mas a gente confia, né, cara? Vai no coração das cartas, né? Ele é o cara mais conhecido da parada, né, velho? Também, ele que. É, tipo, basicamente ele que popularizou o cenário do jogo de luta pro ocidente, né, cara? Porque antes de Ivo e coisas do tipo, antes de Daigo, era meio só oriental, né? Depois disso que acabou dando uma espalhada por aqui e tal. Ou eu tô cagando muita regra, não sei também. É uma possibilidade. Mas vamos tocar ficha aqui. Então, só pra falar que, tipo, a única coisa que valeu esse jogo, que, tipo, que até hoje é a jogabilidade definitiva pra um campeonato mesmo. É um jogo mais técnico, digamos assim, né? Sim, bastante. Ele não é o mais equilibrado, mas ele é o mais equilibrado pra jogar, teoricamente. Então, sei lá, cara. Quem manja mesmo do assunto até hoje, tipo, tá jogando profissionalmente isso e ganhando dinheiro com isso. Ah, só pra fechar a história do Dreyse aí, diz que quem ganhou o campeonato foi o Alex, né? Ah, na história, né? Na história canônica. Tipo assim, porra, tipo, os caras falam com o Ryu e quem toma um pau ainda. Diz que o Ryu perdeu daquele velho lá, né? Diz que é fodão pra caralho, que só pode usar um braço. O ouro. É, diz que ele perdeu dele, teve que sair fora. Ele saiu fora, né? E daí o Alex ganhou do Gil, né? Nossa, e tipo, velho, o Gil eu acho que é o boss mais difícil que eu já vi em jogo de luta, cara. Da Capcom, né? Pelo menos, velho. Sim. Porque tipo, se qualquer um, pelo amor de Deus. Você, tipo, ia tretar contra ele, tirava uma vida, ele ia lá, recuperava essa vida, você tirava outra vida e ganhava o primeiro round. Aí depois no segundo round, a inteligência artificial ia muito foda contra você, cara. E você tinha que ganhar dele mais 2 vezes. Então, encerrou de Street Fighter 3? Acho que sim, cara. Então, Rafael, Caio Polis é a menina que luta. Rafael, você que levantou a bola, apresente o Caio Polis. É homem. Vai tomar no cu. Não. Só perdeu. Tipo, é uma jogadora, né? Profissional de Street Fighter, especialmente o 3. E, cara, a gente vai botar fotinha E hoje ela ainda tem um instrumento, eu ainda não sei, mas que ela nasceu com ele, ela nasceu. Sim. Aí corre o risco. Tipo, a gente meio que pode falar que é um dos homens mais bonitos do mundo. Ela pode, né, cara? Pelo menos fazer cosplay da Poison, né, cara? Tem uma foto dela aqui como cosplay da Poison. Puta que eu pariu. Ela vai de cosplay pros eventos, ela fez cosplay de Bayonetta já. Sabe o que é engraçado, cara? O que é engraçado, eu botei Caio Polícia aqui no Google, e entre os tem lá, Bayonetta, sei lá o que, tem um lá, Trap. Então, você tá ligado, né? já deu uma ficha. É, já, né, Trap. É, tem igual dúvida, os jogos normais, como os outros, né? Jack Chan vestido de Chun-Li. De Chun-Li aqui. Que por infelizmente, a melhor Chun-Li que apareceu no cinema ainda é o Jack Chan. Eu mandei aí uma foto dela lutando contra o Daigo. Não, cara. Porra, Flamer. Caraca. Rafael só passou essa aí porque ele digitou Serena Valentino. Né? Só passou isso aí pra espalhar o caos, né, cara? Porra. Não, e a primeira vez que ela e ele foi num campeonato no ocidente, cara, como a galera não conhecia, o que que uma irmã deu em cima dela, cara, não era brincadeira. Pegou, cara. Alguém chegou, pegou de boa, esqueceu da história, tá ligado? Abafou o caso e... Perguntou, moço, isso aí é um desodorante, né? Você tava vendo um cachorro. É um rolon. É um rolon. É um rolon. Então, galera, vamos passar bastante agora pro Street Fighter 4, né, cara? Bom, aí, retorno. Do... Aí passou, tipo, sei lá, quase 10 anos sem jogo de luta, né, da Capcom, cara, do Street Fighter, na real, 10 né? anos, cara, porque foi em 2008, cara. 2008, e o último foi em 99, cara, então, enfim, arredonda pra 10 anos, cara. Quase 10 anos aí sem nada da Capcom, tipo, a Capcom que devia ter lançado 49 versões de Street Fighter 3 nesse tempo aí. Perderam, marcaram bobeira, né, cara? Pois é, né, cara? Não aproveitaram a tendência e lançaram Street Fighter 4 bem depois. É compreensível, cara, porque assim, a cena de arcade, assim, fora do Japão, tava morta ou agonizando. Uhum. Mas até hoje é bem fraca, velho. Então, ela não, foi, aqui no Brasil não é se recuperou, né, cara? No Japão ainda continua a mesma coisa de sempre. Nos Estados Unidos, mais ou menos. Então, cara, dá pra entender porque a Capcom não ficou lançando. E fora que em 2001 começou a época dos FPS, né, cara? Então... Ixi, é, os Counter-Strike da vida, é, né? É, os Call of Duty da vida e tudo mais. Cara, quando tem os times de Counter-Strike... Então, aí tipo, eu lembro que, cara, quando a primeira vez que eles liberaram uma imagem foi do Street Fighter 4 padrão, um Hadouken chocando do Ryu contra o Ken, tipo, em 2006 ou 2006 pra 2007, tá ligado? Mano, tipo, eu chorei quando eu vi, falei, nossa, isso tá muito lindo, eu preciso jogar. Eu lembro que eu jogava com um brother online, Street Fighter 3, tá ligado? E tipo, a gente ficava, nossa, mano, precisamos jogar isso aqui, que sei lá o que, sei lá o que. E tipo, cara, foi bem orgasmático o primeiro vídeo, velho. Não, primeira imagem, tô falando, nem primeira. Caralho, vídeo. Né? Cara. Ah, sabe, a primeira vez aquela foto. Primeira foto que era os dois Hadouken se chocando assim, eu falei, nossa, isso tá muito lindo, cara, sei lá o quê. E tipo, não fizeram por menos. Foi um dos jogos mais bonitos de luta que eu já vi na minha vida, eu cara. Eu curti pra caralho, velho. Puta merda. Adorei esse jogo. Ah, a Capcom simplesmente refez tudo assim, né, cara? Voltou? Sim. É, pararam com essa safadeza de reaproveitar sprite de jogo antigo e. Que fizeram um modelo 3D, né? Meteram um cel shading da vida aí, cara. Muito mesmo. Foda. Cel shading lindo, velho. Ele é esse. Pois é, e tipo, a movimentação deles é muito parecida com a movimentação antiga, sabe, cara? Sim, tipo, sim. Do Street Fighter 2 mesmo, né, cara? Isso, cara. Então, tipo, isso eu só não gosto muito, vou ser sincero. Eu só não gosto muito do artwork, assim, cara. Não do artwork, mas o modelo deles, né? Com esse. Eles estão todo mundo né, muito, pesão, muito né, musculoso. É muito caricato, mas estão muito musculoso, assim, muito né? Muito caricato, eu acho, cara. Mas graficamente é muito bonito, cara. Mas ficou meio caricato demais. Tem aquele esquema de fazer. Tem aquele esquema de fazer parecido com o tom de aquarela. Os caras inovaram bastante nesse lado. Sim. Assim, e nas primeiras imagens era mais aquarelado ainda, né, cara? É, Bem aquarelado. Cara, sabe que eu não gostei desse jogo, na real? Que? São os personagens novos, cara. É. Não tem um que você salva, cara. Do Third Strike tinha um. Eu gostava de jogar com o Necro, gostava de jogar com o Q. Mas esses novos aí, cara, pô, dois gordos. Não, três gordos, tá ligado? Um suado, outro cozinheiro. Ah, vai se fuder. Pois, cara, nem o luteador salva, né, cara? Mexicano é zoado pra caralho, né, cara? No máximo a Viper é legal, assim, mas. É, e é mais ou menos legal. É uma MILF gostosona, tudo, né, cara? Mas. Né? Como personagem assim, não impressiona, não. Ah, velho, eu curti os personagens mais novos aí, tá ligado? Achei caralho. O que me irritou muito na primeira versão é que você tinha aquela babaquice, porque era pensado pra ser um jogo arcade, né? Então tinha babaquice de você ter que liberar os personagens ainda pra conseguir jogar. Ah, tipo, cara. Tinha alguns habilitados e tinha que ir lutando pra conseguir habilitar e tal, era mó tranco pra jogar. É, tá aí, e aí começou assim, cara, nessa. A Capcom agora finalmente se tornou a mais safadeza possível, né, cara? Os DLC, né? Aí, aí você começa a ter que pagar coisa que você já pagou, né, cara? Caralho, que safadeza, mais de 8 mil! Mais de 8 mil! Explico! Pra quem não sabe, você comprava o Street Fighter 4 lá pro seu Xbox ou pro seu superior PlayStation 3. E aí você tinha os personagens, tudo beleza. Se você quisesse liberar um outro, você tinha que pagar um DLC. Firme. Só que o que acontece? DLC não vinha no servidor da Capcom, ele já tava no seu disco. Sim, cara, isso era muito escroto. Você só, destravava, né, ele, cara. O que antigamente você tinha que fazer comandos mil, descobrir milaburâncias, assim, antigamente, hoje você tem que pagar, né, cara? Hoje você tinha que fazer comando também lá no seu trampo, que vai voltar dinheiro pra você conseguir comprar, tá ligado? Tem que fazer uns comandos naquela máquina de cartão de crédito, tá ligado? Mas devia ter na época, nessa parte eu não, já não tinha mais. Mas devia ter trampa pro cara poder desbloquear assim sem precisar comprar os DLC, né? Tipo. Ah, os deus loucos fazem as migas, né, cara? Mas isso só provavelmente. Fazer alguma coisa no. Em PC, de repente, né, cara? Aí depois de, sei lá, uns 2 anos, alguma coisa assim, a Capcom falou assim: ah, velho, a gente já vendeu uma versão do jogo com um monte de DLC, de skin, de personagem, sei lá o quê. Por que a gente não bota mais 4 personagens e vende um jogo totalmente novo? Grande ideia, cara, você é gênio. A gente pode falar que rebalanceou os personagens, blá blá blá, e vamos ganhar milhões. A gente fala aqui. Aí, gente. Aí os caras jogam: uau, está muito balanceado agora. Pois é, cara, pois é. Gente, na boa, falando que a Capcom agora tá fazendo isso, ela, do Street Fighter 1 ao 3, ela durou 13 jogos pra chegar lá. Ah, sim, né, cara? Mas você, tipo, pagava o jogo, né? E todos os personagens estavam lá, né, cara? Estavam lá. Agora você paga pra liberar coisas que você já pagou. É, realmente. E o pior é que parece que esse ano agora vai sair mais um, né? Vai ser o Ultra, isso. Super, não sei o que, Street Fighter 4. Vai sair agora o Super Ultra, cara. Puta, isso já parece coisa de moleque de 5 anos, né? E meu personagem vai se chamar Super Ultra! Super Ultra, Mega! Mega! Aí, tipo, depois, um ano depois, alguém pega e fala assim: cara, a gente não ganhou tanto dinheiro quanto a gente gostaria. Que tal adicionar mais 4 personagens e vender um jogo totalmente novo no disco pra eles? Yes! Genial! Aí eles fizeram um Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Exatamente. Aí beleza, né, cara? Aí, tipo, depois, vamos falar assim, 6 meses depois, cara, a gente podia... Ah, não, a gente já fez muita safadeza, né? Vamos só fazer o Super Street Fighter 4 Arcade Edition, versão 2012, de graça. Nossa, cara, foi uma legal, né? Rebalancearam o jogo todo, sei lá o quê. Aí agora vai ter o Ultra Street Fighter 4 com mais 4 personagens. Yes! Vamos vender de novo! Vamos vender milhões! Porra! Né, e tipo... Que você não vai poder jogar com outras pessoas, com outros jogos. Todo mundo vai ter que comprar o mesmo jogo. Exatamente. Pra jogar. Nenhum do... pra conseguir jogar, tem que... Nada é nenhum é compatível entre eles, né? Eu acho, na realidade, do Super Street Fighter 4 pro Street Fighter 4, eles são compatíveis. Mas só que, tipo, cara, se você tá jogando Street Fighter 4, você vai ter, tipo, 8 personagens a menos que fazem diferença. Você não vai querer o Street Fighter 4 normal. Aí você compra o Super. Tipo, muito bagunça, né, cara? Depois disso acabou a compatibilidade, velho. Aí você vê e vem aí o Killer Instinct e te dá um personagem de graça e tu compra quando tu quiser, tá ligado? Depois. Ou compra o fechado. Exato. Vamos ser mais safados. Mais ainda, cara. Ah, na moral, não, mesmo, eu acho que é outro esquema. Eu vejo isso como outro esquema, cara. Tipo, você pode comprar o jogo full por tipo $15, tá ligado? É tipo isso, 15, $20. Ou, se você não quisesse, tá ligado? Tipo, eu só quero baixar pra ver como é que é o jogo. Tem um personagem liberado e você pode jogar ele full com um personagem. Mas isso é muito foda, velho. Tipo, eu acho isso um bagulho muito de boa, porque, tipo, cara, se você não quiser comprar, você ainda pode jogar igual todo mundo, só que com um cara. Eu acho, cara, por exemplo, tipo, meu, você gosta, tipo, se o jogo vem com 40 carinhas, você gosta de jogar com 5, tu compra os 5 e põe o seu resto. É, né? Também tem essa. Eu acho isso muito justo, cara. Que dá pra dar uma... E tipo... Ah, o Evandro mudou de visão completamente. Não, que eu pensei agora, tipo... Eu vou jogar Street Fighter e jogo com o Sagat, tá ligado? Eu pago só o Sagat e foda-se. Sim, é a mesma coisa que se você for lá, comprou o jogo e você, tipo, paga $2 nele e você joga pro resto da tua vida, porque você joga com um personagem. É esse conceito que ele tá usando. Tipo, no Killer Instinct ainda rola, tipo, começou com o Diego, né? Então todo mundo que tava jogando Free era só com o Diego. Agora é o Sabrewulf. Então, tipo, todo mundo que tá jogando Free só joga com esse personagem. E deve ir fazendo rotação assim até a pessoa falar: não, cara, eu quero esse personagem, eu vou comprar ele. vou comprar ele pra sempre, ou tipo, ah não, cara, eu quero todos. E tipo, ainda estão saindo personagens, né? Não tá. Só tem 6 personagens e tipo, ainda vai. Esse é o ponto. Ao contrário do Street Fighter, que lança uma versão a cada personagem de novo. Não, ele lança o personagem, balanceia o jogo mesmo, sem precisar baixar outra versão, tá ligado? E pronto. Isso é o ponto. É isso que eles estão fazendo. A Capcom podia balancear os personagens sem DLC, pô. Sem compra de. Sem venda de outros jogos, pô. Online com atualização podia balancear, velho. É, então, é o que eles fazem, cara. Tipo, agora tá pra sair o Spinal lá, né? Ah, sim. Então, tipo, se você. Sim, eu comprava só o Spinal. É, então, se você comprou o jogo full, já tá liberado pra você. Senão, você vai lutar contra normal, você não vai poder usar. E vai balanceando o jogo enquanto isso, tipo de coisa. Eu acho isso legal pra caralho, cara. Na moral. A Capcom ainda é a Capcom da safadeza, cara. Sim, é. Não, isso não exclui o fato da Capcom ser uma bosta, né? Mas então, galera, tipo, tem mais alguma coisa pra falar de Street 4? Fora que foi foda pra caralho. Tipo, eu não lembro das histórias mais do Street Fighter 4, porque eu não prestei atenção. Ah, então, sempre apareceu um cara lá, tipo. Tem o Seth. Tentando dominar o mundo. E mesma coisa, ele quer pegar o Kukokokokok, o Hadou do Ryu, né? Isso, é porque, tipo. Isso. Tipo, tem um anime lá, que saiu com Street Fighter normal, pô, né? Esse anime é legal, esse anime é legal. É um anime excelente, por sinal. E explica toda a história. E, tipo, quando o Goku fica com o Hadou lá, do capeta, fica com 999999 de poder, mais de 8000 lá, e o Seth quer ele. Aí depois, só que o foda é que depois, tipo, entrou a versão sinistra do Akuma, o Evil Ryu, e já mudou, bagunçou a história toda, eu já não sei como é que tá mais, tá ligado? Mas, tipo... Né, é, e agora vai entrar mais personagens, vai bagunçar. Eu achei massa que a história era em desenho. É uma série, cara. Ah, eu tô pensando que era um filme, não, uma série. Não, era um filme, um filme de, sei lá, uma hora e pouco, e explicava tudo. Ah, vai sair outro. Mas durante o jogo, quando tu escolhia o personagem, tinha uma historinha deles conversando ali, pau, animozinho. É, mostrava lá em anime mesmo, contava história e tal. Isso, achava massa isso, cara. Achei legal ter feito isso. Ah, e tipo, o Street Fighter 4, depois de 10 anos, ele revitalizou, né, o cenário de jogos de luta, acordou, tipo, o Evo começou a ganhar mais destaque, o Evo que é o Evolution Fighting Game, sei lá, não lembro o nome, Evolution só, né, enfim. Aí começou a ganhar destaque, os jogos de luta começou a patrocinar, as empresas começaram a patrocinar novamente os personagens pra voltar a jogar, e tipo, aí revitalizou mesmo, né, tanto aqui no Brasil, que começou a ficar bem mais divulgado e tal, essas paradas. E, tipo, foi muito foda, cara. Porque voltou o cenário de jogo de luta. Antes tava mortaço, assim. E, tipo, aí depois disso veio o Mortal Kombat 9, o Killer Instinct novo, e começaram a aparecer as paradas decentes, né, cara? Porém, temos muito caminho ainda pra um possível Street Fighter 5, né? Só em 2018. É, tipo, isso não vai rolar tão não cedo, vai, cara. Vai. Isso vai demorar um tempão. Eu só joguei o Super, velho. Eu começar com essa putaria ultra, mega, hiper, cu do dono da Capcom, eu não vou jogar essa porra, né? Ah, não, tipo, essa ultra vai ser... 32 sprites num carinha e um sprite de soco. Os caras não se devotam, porra, do jogo. É, tipo, a última versão, essa ultra aí, vai ser a definitiva, né, do Street Fighter 4. É, eles disseram que é a última que vai lançar mesmo. Definitiva em 2014, né? Definitiva em 2014, 2017 sai a definitiva. é que nem o Hugh Jackman, né? Tá 7 anos fazendo filme. Não, porque agora eu vou encontrar a essência do Wolverine e agora vai. Historinha, né, cara? Mesma merda. Não vai. É. Mas então, galera, vamos falar um pouco aí das... Mudar um pouquinho pro do... Só pra continuar no assunto Street Fighter e mudar um pouquinho pra jogo. Falar um... Ixi. Não, sim. Alguém... Cara, se você for pra falar do filme, já deu uma cagada já na ligação, já. O negócio é possuído. Não, é. Cara, tipo... Eu nem ia citar o filme, ia citar desenho, né, cara? Mas, tipo, sei lá, acho que esse cara tem uma... Tremida, assim. Sábado de manhã, dá cedo pra assistir, trazendo um Street Fighter. Cara, Street Fighter Victory. Aquilo era velho. Muito Nossa, bom, hein, cara? Verdade, puta cara. Merda. Vitória. Eu acordava aquele muito cedo, lá que o Ryu era o Jin. Que era quem? Que o Ryu era o Jin no Tekken 3. Visual é parecido. Ah, né? É por causa do cabelo arrepiado e tal, né? E ele deixou uma puta moreninha gostosa pra trás pra ir lutar com quem? Tipo, vendeu o Hadouken. É. Os caras falam assim, não, que é massa velho nessa época? Gel no cabelo e colar de bolinha. Então Ryu vai ter isso. Exatamente. E não dá moral, se amarra. É, ele não deu moral, pra, não pra, ele não deu moral pra moreninha boazuda, cara. Realmente. Mano, boa, quando você é moleque, você vê aquele cara fazendo o Hadouken, aquele tanto de raiva, pra puta que vai. Nossa, você, velho. Você fica. É, cara, você fica, caralho, velho. Foda, velho. Cara. Aí você vai jogar aquela bolinha. É, não, pequena, e aquela coisa. Você dá o soco fraco. Puta esforço do caralho, né, cara? Pra lançar um Hadouken e no jogo você lança um atrás do outro. É como se fosse nada, né, cara? Que bom que no jogo não é igual no desenho, né? Senão tu ia levar um ano pra conseguir. Senão você ia pagar uma DLC só pra conseguir soltar o Hadouken, cara. Se fosse igual do desenho, você matava um ônibus não, cheio. Mas eu acho esse conceito mó massa, tá ligado? Do tipo, velho, os loucos estão lá lutando na porrada mesmo. Tipo, um ou outro tem esse trunfo especial que treinou com os espíritos sinistros do Dalsim lá, enfim. É, o Dalsim que dá o dica pra ele, cara. É, então, depois de muito esforço, eles conseguem soltar um poder. Então, tipo, eu acho essa parada legal. Só uma parada, se fosse igual ao jogo, ia ter uma entrada de ficha do lado assim pra você colocar enquanto. Pra assistir cada minuto do episódio, sabe? Você é moderno, né? Você é perder, você é perder. É, não, a história é maneira, né, cara? Eles estão... O Ryu quem acha que são os fodão, né? Aí o Ryu vai pros Estados Unidos a convite lá do Ken. Eles invadem um bar e tomam um cacete do cara. Já chega tomando uma sacolada do Gears. Encontra o heróizaço do Hawkeye lá, dá um pau. Mas toma um. Não é mais, velho. Um pau engraçado. Eles percebem que são, assim, os bosses perto dos fodão de verdade, né, cara? Cara, pior que a briga do Rio dá até dó, velho. Tipo, ele pega o cara pelo cabelo e de repente. Espanca, né, cara? Dá dó mesmo. Chega foda. Tipo, os loucos apanham muito nesse desenho, né, cara? Apanha? Sim, cara. Depois eles pegam. Depois o Galho tá meio bêbado e ainda dá um pau neles também, tá ligado? É, né? Ah, velho, mas tipo, o Galho acabou pra mim naquele desenho, velho. Aquela pau que ele toma da Chun-Li no final é vergonhoso, velho. Ah, né? Ele não queria bater nela. O Vega batendo na Chun-Li, cara. O Vega batendo na Chun-Li. Ela tava hipnotizada. Possuída. É, o Bison queria possuir ela de outra forma também lá no. Enquanto o Ken tava lá naquela briga, a briga mais fodida de todas, o Ken contra o Vega, né, na gaiola, né? Nossa, aquela foi sinistra, hein? Ah, a briga mais fodida de todas. O Bison lá tava tentando dar umas carcadas lá na Chun-Li, cara. Pode crer, cara, pode crer. E a animação era muito boa, as lutas eram muito incríveis nesse desenho aí, né, velho? E tipo, são 29 episódios, só é bem curtinho, pra assistir é bem rápido, assim, cara. Bem, parece tipo... que é bem mais, cara. Pior que parecia que era bem não, mais. Não, ele é curto, né? Cara. Sabe, porque tipo, tu via no SBT sábado de manhã, né? É um, cara, por, semana, um por semana, assim, né? E aí quando chegava, cara, numa parte, o SBT começava a reprisar, cara. É, você via um por semana e tinha intervalo no mesmo. Tinha intervalo muito grande no meio, que eles conseguiam cortar direito o desenho pra botar intervalo. Isso. Pois é. E mudava de horário. Tinha censura. Nossa, era mó bagunça, cara. Aí não dá certo, né, velho? Isso era foda, cara. Essa animaçãozinha era boa, cara. É, vi. Era muito louco. Aí depois, quando terminou, eles conseguiram arranjar aquela versão americana do Street Nossa. Fighter, que era cagada pra caralho. Né? G.I. Joe. Que era inspirado no filme, né? Street Fighter G.I. Joe, cara. Isso o mesmo. Principal era o Gaio. Nunca esqueceram também. Isso, o Gaio era o principal, o Ryu e o Ken eram uns trambiqueiros. Nossa. Ah, pera, acho que tem uma cena desse anime que vale muito a pena ser citada. Ele tá falando do anime americano, cara? Desenho americano. Cara, que péssimo. Aquilo era muito ruim, cara. Mas lá os caras soltavam poder como se fosse nada, é, pelo sim, menos. Parecia uma metralhadora, velho. Qual videogame, né, cara? Cara, o Alpha tem um anime legal também. Tipo o Alpha, assim. Eu nunca vi, cara, velho. O Alpha é muito bom. O do Alpha... Eles lançaram desenhos muito bons, né, cara? O do Alpha era bom. Eu não lembro da história direito, eu lembro que eu curti pra caramba, né, cara? E o. Mas o do o Street Fighter 2, aquele que tem o banho da Chun-Li também, era do caralho, né, cara? O Street Fighter 2, Victor. Não, o Street Fighter 2 só. Ah, é verdade. Era o filme, Longa metragem que importa mesmo. É. Aqui, depois tinha, ó, tinha a treta deles lá na montanha, na casa, lá e tal. Isso, né? Aí aquele modo de luta do Alpha emulava esse esquema, cara. A última luta lá do Ryu e Ken no... contra o Mestre Bison. Cara, a Chun-Li versus o Vega, cara. Puta, né? Sim, lembrei. Era tensa, o trocadilho safado que saiu na tradução. Que era Mike Byron. O seu nome de Balrog, tá ligado? De Balrog que devia ser o M. Isso, Flamengo. Aquela história lá que todo mundo já conhece. Mike Bison. Mike Tyson, tá ligado? Trocadilho. Que era boxeador. Isso. Acho que o Lee lutou com o Vega, acho que tanto no Victory quanto nesse. No Longa. É, eu acho que eles aproximaram os dois no Victory por causa dessa luta no Longa, né, cara? No Victory ela perdeu, né? Victory ela perde. É que no Victory depois ela é capturada lá e tal, né, pelo Bison. Só que No filme mesmo, ela dá uma porrada, espanca o cara e depois ele foge, não é? Ela arrebenta ele, ela dá aquele chute dela, né? Aquela sequência de chute, e ela quebra uma parede com o corpo dele, cara. E ele cai de, sei lá, 10 andares, cara. Aí ele só fica tenso porque, tipo, estourou a máscara e sangra lá. Ele fica puto, né, quando ela estoura a máscara dele, né? É muito não, zoado. Não é um pouquinho, cara. Ela derruba a máscara dele, depois ela pisa na cara dele e dá uma girada de calcanhar na cara dele, cara. Tipo, ele... Nossa, virou um cara de cu, cara. Virou uma cara de cu nele, cara. Ele fica muito puto. E é legal que quando saiu no cinema, a dublagem era: "Sua bruxa, eu vou acabar com você!" Depois, a outra dublagem pra VHF foi: "Sua vadinha, eu vou acabar com você!" Sim, tipo, fez como uma pessoa normal faria, cara. Deve dar mais viada que o Benimaro, essa porra desse Vega, hein? Mas aí que ele virou psicótico mesmo, né, cara? O cara ficava com aquele olho vermelho, né, cara? Também é uns olhos pequenininhos, vidrado, cara. Dava medo, né? Dava um cagaço aquele Vega ali, cara. Ele lambendo o sangue dela nas garras, cara. Pode crer, era meio doentio, ele era, né? Era bem também doentio, cara. Oi. Falando, eu tô assistindo agora. A melhor treta que eu vi na vida, cara, foi o Ryu lá contra o Ken possuído, meu. Ou quem contra o Ryu possuído, eu não lembro quem é que tava possuído. Era o Ryu, né? Era o Ken possuído, não era o Ken. Era o Ryu. Não, era o Ryu que tava possuído, era o não, Ryu, não, não era o Ken, o Sagat, o Bison capturou o Ken. Não, captura os dois. Aí não, o ele Ken... captura o Ken, aí ele encontra o Bison lá na... Ele encontra o Ryu lá na montanha, treinando com o Honda. Não, pera, a gente tá falando do Street Fighter 2 Victory ou a gente tá falando do filme? Eu tô falando do filme. Eu também tô. Não, tô falando do filme do Victory. Atacando o Victory é o Ryu. É, no Victory é o Ryu possui. Tipo, eles possuem os dois, né? Depois o Ken consegue se livrar e ele dá o Shoryuken de fogo pra escapar. Isso. Aí depois ele acha o Ryu e rola a porradaria fodida. A Chun-Li possuída e o Ryu possuído. É, pode que a Chun-Li tá com aquela roupa da Chun-Li escura lá do Marvel vs Capcom, tá ligado? Isso aí. E ela é... Eu tô vendo a cena do banho aqui, né? A cena do banho, opa! 1 minuto e 20. 1 minuto e 20 que valeu a infância de muita gente. Pode crer. Ou melhor dizendo, o fim da infância de muita gente, né? Deixa eu mutar, né, cara? Que tem um não censurado aí no vídeo que eu passei depois. Ixi, aí sim. Yay! Yay! Tudo que eu não vi no SBT, yes! É. Eu achei do It's Delicious, do It's Delicious, do Bison aqui. Não. Yeah! Aí, ó. It's Delicious. A terceira pessoa que é que manda. It's Delicious. É, já mandou vários aqui. Achei uma de 15 segundos aqui. Certo. Galera, mais alguma coisa pra falar? O filme da Chun-Li com a Lana Lang, cara. Nossa, eu nem vi isso. Não, desconheço o dois. Não vi também essa porra, hein? Não existe isso aí. Eu não sei do que se trata, cara. Mas o filme do M. Bison com com o Paulo Guina, a gente vai já, né? This is delicious! Yes! Meu, e tem a musiquinha daquele MC Hammer, eu acho, cara. No clipe, né? Meu, o clipe é muito escroto, eu vejo o clipe desse o clipe dessa sim, música, velho. Sim, o cara. O Van Damme, tipo bater. Assim, todo, eu sou MC, mano, coronel, tá ligado? No clipe, muito escroto, velho. Tipo, sim, cara, talvez foi a segunda vergonha alheia mais foda da carreira do Van Damme. Só perdendo pro dia que ele dançou com a Gretchen, tá ligado? A Gretchen. É. Nossa, essa é muito intensa. Mas o... Não, pior que é mesmo, mas o filme da Chun-Li eu não vi mesmo, cara. Puta, eu não tive coragem. Tu conseguiu assistir? Eu assisti, cara. Eu assisti, cara. Quando eu chego do trabalho, às vezes, cara, eu ligo a TV e fico no canal que tá ligado, cara? Então tá passando o filme da Chun-Li e lá fica, tá ligado? Ele é... E é tão ruim, cara, assim. É tão ruim quanto falam, cara. Esse é um caso que não, nossa, tem exagero, cara. O que você ouviu, nossa, de ruim desse filme, ele é mesmo. Não importa o que você ouviu. Mas eu posso garantir que o Street Fighter, o filme, eu ainda consigo dar risada em algumas partes. Sim, porque o Street Fighter, o filme... É tão tosco que é. Exato, cara. É tipo... sei lá, cara. É tipo aquela série do Batman dos anos 60, se você for... Isso, exatamente. Você ri do fato de ser horrivelmente tosco. Mas esse filme, ele tenta se levar muito a sério, cara. Não dá, não tem como desse jeito, né, velho? Não tem como, cara. É, pra começar, a escolha da protagonista, né? Mas, velho, quem consegue fazer uma Chun-Li mesmo? Não, tipo, tem que ver uma paniquete, melhor que cara. Era o Bruno, cara. Não, mas, tipo, tem que pegar, tipo, uma Nicole Balls da vida, sei lá, que, tipo, aquilo é uma Chun-Li, nossa, né? Nossa, Sabrina Sato, velho. Ué, que melhor que Sabrina Sato, velho. É, tipo, umas fitas dessa mesmo, pode cara. Pode crer, isso é, cara. Esse colchão... Tem que ser assim, cara. Mas aí, tipo... a perna, tipo assim, efeito 3D, tá ligado? Digitalizado. Ah, cara, você pega qualquer atriz chinesa bonitinha, cara, e mete as bombas que o Stallone tá tomando, cara, mete nas coxas dela e já era, cara. Ah, já era, né, cara? Bota a Zakira, cara. Bota a Zakira. A Zakira, né? Então. Zakira, velho. Imagina. Tá tipo, vai atuar melhor que a mina lá de quebra, vai rolar uns porn no filme, tá de boa. Eu vou dizer o que o Bruno diria se ele tivesse aqui. Ah, tem que botar a Sarina Valentina. Tem que botar a Caio Polici. É a Caio Polici, cara. Caio Polici. Ela. Isso reforça a campanha que eu queria fazer, que é Fênix Marie pra Encanto no próximo filme do Thor. Pô, essa aí sim, cara. Fênix Marie de Encanto. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Fênix Marie. Fênix Marie, cara. Fênix Marie. Então tá, galera. Falamos, acho que tudo que podia falar, ser falado de Street Fighter. Vamos encerrar por aqui. Rafael, valeu a presença aí, cara. Você falou pouco, mas... Você que contribuiu bastante. Quando falou, pelo menos teve algum sentido. Pois é, cara, contribuiu com a Caio Polici, já é um bastante... Exatamente. Fale a mensagem da Caio Polici. Ele já contribuiu mais com a Lix, na verdade, né? É, bem mais, cara. Boa. Vou espalhar nos fóruns, Caio Polici, vou ver quantos pegava. Pera. Então vamos fazer a limpeza aqui, né? Ir pras vias de fato. Não. Vai, um por um, Evandro. No encerramento, pergunta quem pegava. Considerações finais, então. Ok, considerações finais começando agora. Flamer, pegava ou não pegava Caio Polici? Não! Cara, bêbado na night? Não! Pensou demais! Olha, cara! Não sei, vai! Cara, não pegava, velho. Tá, mesmo sendo homem, tá muito acima da minha liga, cara. Se ela olhasse pra ti na night, assim, tu ia desconfiar. Já ia desconfiar, cara. Você é homem, né? Fala pra mim, você é homem! Não! Homem! Ou tá com uma doença venérea fodida, não tá? Edson? Não. Ah, pegaram sim, cara. Sinal que já pegou e ficou triste. Pois é, cara, foi um não ressentido, né? É, cara. Não, eu tô vendo a sua da chuva. Não queria ter pego, né, cara? Tu ia de boa na Billie Jay, que eu sei, cara. É o único que ia. Era o único que ia, né? Segui. Aí eu ia, cara. Ou pelo menos eu ia tentar. Pelo menos eu ia tentar, velho, tá ligado? Aí eu seguia sincero, nossa, os bandos. Isso não exclui eu já ter pego o Travecos no passado e me arrependido, mas eu ia de novo. Hawkeye. Não sei quem quer, Zé. Sim ou não, Hawkeye? Vai, sim ou não? Não sei quem quer, cara. Então fala, mas fala então, fala sim ou não. Cai por isso. No... É, provavelmente eu trago um Traveco que parece mulher, sei lá, tipo, se eu não soubesse, eu acho que engano, né, velho? É isso aí, cara, é isso exatamente. Aí. Exatamente. Rafael. Porra, eu pegar e ele representava sua mamãe, tá? Tá certo, cara. É, sua mãe não quer perceber a diferença, na verdade. Não, ela também quer saber, cara. Mesmo que mostrasse pra ela e falasse... Sua mãe, na verdade, ia criticar mais ela por ser profissional do videogame, tá ligado? Não, era só pegar e falar assim, ô, Kaká, quando você for mijar de porta aberta, senta no vaso e tal, só pra não dar aquele... Só pra não dar cara, aquela bandeira. Pra dar mal, cara, eu fujo muito pela voz. Acho que se fosse Nicole Balls, acho que não pegava, velho. Se eu não conhecesse que é ela, porque aquela voz, porra. Não, pera, o assunto mudou drasticamente, cara. É uma outra mina, Ah, mas não é tipo um travecão? Dá uma olhada na foto. É um travequinho. É tipo essa foto que o Edson mandou aí, ó. Tipo, não, o que o Edson mandou, eu mandei um vídeo. Não, que alguém mandou uma foto aí do Zoe. É só digitar no Google. Só digitar no Google, caiu polícia, imagens, tu vai te apaixonar. Que eu sei. Deixa eu pegar uma caprichada. É do meio, cara. Aqui, ó, eu achei uma aqui, olha. Essa aqui que eu mandei, ô Hawkeye. Vai nela, cadê? Olha aí, Hawkeye. Deixa eu ver, a primeira que vem. É a primeira foto, exatamente. Ô, cara, esse treco tá travando aqui. Tá travecando? É trava mesmo. É travando, é isso mesmo. Tô jogando aqui, depois dá uma mimizada. Ah, é isso mesmo. Ah, tá, mas enfim. Ô, não... cara, vocês viram esses dias aquela do Romário lá, velho? Não, não mude tudo, porra. É, responde. Ele tá de mudar. É só um travesti, porra. Tá, mas responde. E vai ou não, pra dar seguimento. Aí. É isso aí, cara. É isso aí. Com essa declaração, encerramos o nosso podcast. E aí, Evandro? Falta você, né, Lu? Calma, Evandro. E é tranquilaço, velho. Tá é nóis, cara. Os sinceros. Beijo, Marcel, tá? Antes que eu esqueça. Marcel, baita travequeiro. Então tá, galera. Até semana que vem. Curta a nossa página, entre na Sala da Delícia. Segue no Twitter. Não curtam e... Porta dos Fundos, porque eu fiquei sabendo que a gente perdeu de verdade. Perdeu. Curta! Não, cara. Nem pra piada, serve. Cara. Eu encerrei a gravação, meu Deus. Eu não encerrei ainda. Vai ter dois não cara no final. Tipo, o Flamengo vai dizer, curtam o não cara. Aí eu digo, não cara. Você sempre vem nessa. Pô, quando eu for finalizar, meu, falaram que eu quero colocar o Raul Julia. Game over. É muito épico, tá ligado? Boca! Nossa, cara, que jogo mesmo. A gente já falou tanto mal desse filme em outros podcasts que a gente nem precisou falar muito dessa vez, cara. Ô, galera, a Chun-Li não quebra a máscara do Vega, não. O bonitão acho que tá ganhando e arranca a máscara. Isso, e ela vai meter o pé na cara dele. Ele tinha pra dar aquela lambida nas garras. Ah, cara, a gente já ficou errado no podcast. Talvez isso fique a retratação no final do podcast, tá ligado? Eu vou parar de gravar aqui.